Controle 1 Alau, 8, bom voo. 198, muito obrigado, amigão. Alfa, a intenção é Galeão? Matheus, Galeão 3, 2 horas, por favor. Vamos copiar agora? O Rio 5972, Salvador Galeão, autorizado nível 320. Decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída da Euleda, após Leda, voa direto, posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, onde intercepta a rota Upper November 857, após conforme o plano. 5046, no transponder, o controle em 199.8, Rio 5972. Atualizado, Calhão, 320, decola da Delta, da El, com confirme o transponder e o controle, por gentileza. Correto, só corrigindo a primeira aerovia é Upper November 857, ok? Correto, pátio 3, reporte quando pronto, pressionamento puxa o Rio 5972. Tan 3305, ciente da Alfa para Recife. Tan 3305, Recife, Alfa, confere, copia o 330. Copia. Tan 3305, Salvador, Recife, autorizado nível 330, rota é para o ISC 58. Decolagem da 10, primeira curva esquerda, terceira saída, Puca, transição, Caju. 5041, no transponder, 198 ao controle. Autorizado 330 para Recife, por isso 58, decola da 10, curva esquerda, Puca Caju, 5041 transponder, 1980 é o controle, TAM 3305. TAM 3305 correto, após quando pronto, pressionamento push 05 é o portão. Reportará TAM 3305. Azul 4209, chame Recife 125, Decimal 1, Alter 13. 123.2 3 chame Recife, 125, décima 1, ao CR, 133, décima 25. 1251, 13325. Obrigado, amigão. Solo Schneider 6224. Siga 6224 para Aracaju, forma 100% Alfa. Sente, 230. 230. 130, tem 190, copia ou aguarda? Copia. Coxa 6224, Salvador Aracaju, autorizado nível 190, decolagem da 10. Primeira curva esquerda. Sai do perfil de saída Buca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. 5047 no transponder, 1098 é o controle. Coxa 6224. Autorizado Aracaju, 190, decolada 10, primeira curva esquerda, na saída Puca, após Jamo, Aracaju, 5047, 1198, portão. Cotejamento correto, 01 no portão, reporte quando pronto para acionamento, puxe. Caraca. Salvador, boa noite, é o gol 1074, autorização para Guarulhos, no gate 06, sente na informação Alfa. Alfa confere, pronto, copo, gol 1074. Escuta. 1074, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, decolagem da 10. Primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco Victor, onde intercepta a rota para o ISC 50. 5040 no transponder, 5040, o controle 1098, é o gol 1074. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita, da El Leda, após Leda voa Bidev, interceptando a Upper Whisky 50. 5040, o transponder 198, controle, gol no 074. Cotejamento correto, repórter quando pronto, pressionamento push, gol no 074. Bota pushback, pressionamento, gol no 074. Deck acionamento, TAM 3305 na posição 5. 3305, portão, tá livre, reporta táxi. Livre, reporta táxi, TAM 3305. 9071 na posição 3, cliente de informação alfa, 360 para Porto Seguro. Confirmando o gol 9071, né? 360 Porto Seguro. Afirmo, senhor. Pronto para cópia? Prossiga. Gol 9071, Salvador Porto Seguro, autorizado nível 360, decolagem da 10. Primeira curva direita, perfil da saída da El, Leida, após Leida, voa direto Porto Seguro. 5053 no transponder, 5053, 1098 ao controle, gol 9071. Autorizado Porto Seguro, 360, decolada 10, na curva direita da El, após Leida, após direto Porto Seguro. 5053, outras pontes, 198 é o controle, é o gol 9071. Correto, cotejamento, reposto quando pronto para acionamento, push. Reposto para 9071 da gol. Para o táxi, o TAN 3305 com 134 a bordo, 315 alternando Natal. 134, 315 Natal, confirmando. Afirmo. TAN 3305 tem táxi autorizado em frente, via Índia, no ponto de espera chamado 8895, altímetro agora 10 no meia, bom voo. Em frente, Índia, no ponto de espera, torre 1895. TAN 3305, obrigado, voo. Pushback, acionamento, gol no 074. Gol no 074, meia dúzia, o portão tá livre, é por táxi. Livre a porta táxi, gol no 074. Salvador, boa noite, TAN 3178, final ILS 10, baixado e checado. Utilizado pouso no 0, 130 com 8, TAN 3178. Meu pouso no 0, TAN 3178. Oi, Salvador, muito boa noite, TAN 3305, ponto de espera, pronto, centro de tração. Tráfego autorizado pouso após o mês, ali mantém, 3305. Ó, tráfego na final ali mantém, pista 10, 135. 4 horas. Confirmando no 93 Galeão 45. Afirmativo, gol no 074, táxi autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera, quando pronto, chama 2, 2895, altímetro 10, 16. Pátio, Pátio, 10, 16 no ajuste. 1135, livre direita, chama solo, 1219. Direita, solo 219, boa noite. Boa noite, TAM 3178, livrou na sua escuta. TAM 3178, boa noite, táxi via Alfa, reporte Anta Taxi Juliette. Alfa, reporte Anta Juliette, TAM 3178. TAM 3305, livre decolagem, pista 0, vento 13, air grounds com 08 nós. Livre decolagem, TAM 3305. Segue acionamento da pensão 016224. 6224, aguarde para o acionamento, push. Entendi. TAM 3305, decola 237, 198, bom voo. 198, obrigado, TAM 3305, até a próxima. Controle, boa noite, 3305 da TAM, 1610. 01 no portão, é porta táxi. Poderá táxi autorizado por sinal 6224. TAM 3178 via Juliette 07 o portão. Juliette para o 07, TAM 3178. Cidadania e decolar, pista no 0, vento 130 graus com 08 nós. Autorizado a linha, no 0, voo no 0. Salvador, 9071 da Gol na 13, pronto para o push, treinamento. Gente, Gol 9071, posição 03, é o número 2 para o push, ok? Já temos um foco assim da Oxenera Pianca à sua direita, no 01, iniciando. 102, aguarda, 9071. 1074 aos 41-1098, bom voo. Obrigado, 1098, até a próxima. O gol na 074. Feedback após o aviar. Estimativa em marcha lenta, posição 03. Assim que o foco estenda a chanela bianca, iniciar o táxi, livrar a cauda, tá livre. O seu pushback é acionamento com a gente. Pushback no 03, coordenação aqui pessoal. Gente, acionando a nova posição em marcha lenta, após o aviante. Autorizado de mandar para o táxi, 907 no carro. Chame Recife 12685 ao Terne 125 decimal 45. 2685-2545, tá? 3305, obrigado, até a próxima. Pronto para o táxi, né? 6224-106 a bordo, 2:13, até. Firmando 1. Confirmando, o GNM é 2.